você quiser, eu desisto. Já perdi a fé, me perdoe. Dói demais, tenho que esquecer. Dói demais, porque ainda amo você. Sonho com você toda noite e ao amanhecer não te encontro outra vez. Tento te encontrar, mas não sei por onde começar. Diga o que fazer. Te amo. Se demarca.